creio autorizado, né, falar 70 graus, 89. Controle 208. 208, boa noite. Voo 1096, boa noite, acena identificação, prossiga na chegada Mário, desça para 3.000 pés, o altímetro 1017. Desça para 3.000, chegada Mário. Controle Salvador, boa noite, o gol 2043, passa 1700, da Elleta Motiva. Noite 2043, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360, saída da El, possível voar proa de Motiva? Prossiga inicialmente Leda, o gol 2043. Leda, gol 2043. Livre, direto ETAP, gol 1096. Por 2 horas 30 minutos para matar. Ativo, desvio à esquerda, após desvio Ituna, para o ILS 73 pista no zero, o gol 1096, o altímetro no 097. Após desvio, pode, na rua 097. Agora o centro Recife em 1251, alternando 3395, o voo 2043. 251, 3395, obrigado, boa noite. Boa. P5591, boa noite. Prossiga na chegada bom, se desça para 4 mil pés, o altímetro no 017. P5591, Negativo, no ponto ideal, 4 mil pés está livre, trip 55 na zona. Teste 1016, desça para 2 mil pés, reporte localizador. Teste para 2 mil, reporte localizador. Controle 20 de 208, obrigado, uma boa noite, igual no 908. 96 completa o ILS X-Ray, chamando torre 198, decimal 95. 3295, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, jogou 1908, sai da PUCA. 1908, boa noite, contato radar na decolagem, suba 350, sai da PUCA. 350, saída PUCA, gol 1908. Professor Salvador, voo 09, rebaixado, travado. Pouso, Pistor 0, gol 1096. Poderia confirmar o vento? 170 com 08. Vente, gol 09. O 1908, chame o Centro Recife no 2685, alterna 12545. Centro Recife no 2685, alterna 2545, o 9 da 3. Todos em Salvador, 3591. 591 no desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador, altímetro 1017. Para 2000, autorizado LS X-Ray, 1017, reporte estabilizado, 5591. Romeu Quebec Lima, boa noite, contato radar estabelecido, posição coral, nível 080. Prossiga na proa do VOR Salvador, aguardando vetores para a final do ILS X-Way pista 1-0. Romeu Quebec Lima, sob vigilância radar, reporte de água descida. No curso do localizador 3551. 5591 no completo e LS X-Ray, chamando Torre 183995. Torre 1295, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 3551. Ainda não está com o trem baixado travado, informará. Trem já está baixado. Passando externo, baixar travado, 355 no avião. Cliente, 350 Salvador, 0 grau, 089. Voz autorizada, daí. Voz autorizada, 1055 no avião. 91 no solo 44, direita 121, decimal 1. Direita 121, decimal 10, 5590. Quatro, boa noite, prossiga na chegada à mar e desça para 3.000 pés, o altímetro 108. Autorizado ITAP, o 4070. Burbank Lima, desça para 3.000 pés, o altímetro no 018. O Mestre Lima está mantendo a flor de Peru, confirma. Minha apresentação radar, o ideal para o VOR seria 2230. Após desvio, já tome a minha proa. Após desvio, direto Duna, o 4070. E informe quando na coisa Duna, 4070. 313, voa, prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés o altímetro no 018. Colagem autorizada, dá 1.0, 1.3, 1.0, vem até 1.70 graus, 1.09. Ciente dos desvios, desça para 050 e informe quando reaproar posição duna, após vista livre duna para 3305, 050 nível. Ciente 3305. Gente, 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, altímetro no 018, na proa de Duna para interceptar, reporte estabilizado 4070. Na proa de Duna, na proa para interceptar, desce para 2.000, no 018, até a 70. O Quebec Lima, as intenções de pouso pistão no 0 ou no 7, por gentileza, confirme. Copiado, Lima. Gente, aguarde para a vitória, para o final do ILS X-Ray Pista no 0, Romeu, Quebec Lima. Controle Salvador, uma boa noite, esse é o assinado 6310. 6310, boa, contato radar na decolagem, suba 350, saia da PUCA. 350, a possibilidade de voar Jambo ou Aracaju, 6310? Na presente está livre Jambo, 6310. Jambo, 6310. sinalizador, sul 4070. 4070, completa LS X-Ray, chamando Torre 118, decimal 95. Completa X-Ray, 1815. 1895. 1895, obrigado, uma boa. Salvador, muito boa noite. Base sul 4070, está precisando na X-Ray, sinal de 11 milhas. 4070, reporte externo, baixado e travado, que é legal no 08. Reporte lá no externo, baixado e travado, sul 4070. Batango Romeu, Quebec Lima. Escuta, prossiga. Lista para 2000, ajuste Salvador, é 1908, está sob vetor para sequenciamento, complete à direita na proa 280. Seu limite será 7 minutos nessa proa. Perdi as comunicações, reto no Miduna. 280, 7 minutos, Miduna. Baixou e travou, azul, no externo. Baixou e travou, azul, 4070. 4070, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6313 dá presente pro Diduna descendo para 3000 pés. Ajuste 1098. Pro Diduna 1098 descendo para 3000, 6313. Papatango Romeu, Quebec Lima, informação de tráfego 2 horas, 9 milhas no rumo sul, cruzando o nível 050 em descida para 3000, é um Airbus 320. Gente, Quebec Lima. Puxando a 6313, informação de tráfego agora na posição de 11 horas, 11 horas, 8 milhas, cruzando 2300 em descida para 2000 pés, o tipo da aeronave é um Papa Alpha 34 no rumo oeste. Ciente, 6313. 3305, descida para 3.000 pés, ajuste no 018. 3.000 no 018, 3305. Quebec Lima. Gente, Quebec Lima, mantendo a próxima decoração. Lima. Bom, obrigado. Chamé 6310, chama agora Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 5452685, Chamé 6310. O Chamé 6313, livre de tráfego, descida para 2.000 pés, autorizada final de procedimento, reporte estabilizado. 2.000, vai reportar estabilizado, 6313. O meu Quebec Lima, livre de tráfego, mantendo proa. É proa, cadê a desce para 2.3305, autorizada, final do procedimento, repórter estabilizado. ILS 6313. 6313, completa final, checa o trem, torre, 118.95, bom pouso. Torre 895, obrigado.